Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podquest na área, galera. Estamos de volta, mais um episódio. Hoje que é Fallout 4 Day. É o dia de lançamento do jogo mais esperado do ano. Enquanto vocês estão ouvindo isso, Rafa e eu já devemos ter aí umas 6 horas de jogo no mínimo, que esse episódio sai 6 da manhã, no dia 10. Mas o Seco tá esperando pelo correio ainda, como a gente sabe. Mas a gente tá aqui gravando de antemão, na verdade gravando num outro dia muito interessante, muito especial, que é o N7 Day. Aquele dia comemorado pela comunidade Mass Effect. Então chama logo aqui Fernando Seco, programador lá da BioWare em Montreal. Como é que tá sendo o N7 Day? O que, que teve de novidade até pra galera que curte Mass Effect aí, que foi lançado hoje? Fala pra gente. Ah, teve uns teasers, teve alguns eventos de comunidade, teve um monte de coisinha online, assim, sabe? É, muito legal. Com certeza tem muita coisa sobre o N7 Day no Twitter também. E a gente vai falar de muito mais aqui no episódio de hoje, que é o episódio 127, desse que é o único podcast onde você conversa com desenvolvedores da indústria internacional em português. É, o Seco já apresentei aí. Eu sou o Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui em Vancouver, e com a gente também Rafa Kunen, que é game designer na Gameloft em Toronto. Tudo bem, Rafa? Beleza. Beleza, cara. Ó, a recepção do nosso episódio extra sobre Life is Strange, com a participação do André Campos, Magin, do Jogabilidade, tá sendo fantástica. A galera curtiu. Pegamos muita gente de surpresa aí com esse lançamento na sexta-feira. Foi muito maneiro falar sobre Life is Strange. Então, dê feedback pra gente aí. Diga o que você gostou, não gostou do formato, que outros assuntos ou jogos a gente deve fazer. Claro que aqui a gente não pode assumir nenhum compromisso de periodicidade desse episódio extra, porque é muito quando dá tempo e quando também tem algum assunto legal, mas quem sabe a gente faz mais disso aí no futuro. Mas por enquanto, você tem um episódio, né, regular, normal, do podcast hoje, com muita coisa legal pra gente falar. E, como acho que já virou costume aqui do podcast, o nosso ouvinte, aquele, hein, Ben What's His Name, pseudônimo maneiro aí, mandou mais uma musiquinha pra nós, essa inspirada no maior lançamento do ano, Fallout 4, saindo hoje, no dia do lançamento desse podcast, o Ben não podia deixar de fazer a sua homenagem aqui ao jogo que tá saindo com uma canção de amor. Então vamos ouvir aí o que ele aprontou dessa vez. Ai, meu Deus, onde está minha amada? No deserto nuclear, a guerra não muda, eu sigo a mesma estrada. O amigo viajante é um super mutante. Já procurei em Washington e Vegas também. Quem sabe em Boston eu vou te encontrar. Foi com meu carisma que eu a conquistei. Jantar a dois, regada no cacola, iguana no palito. E finalmente achei a minha amada. Está do abrigo nuclear. Antes da guerra ela era como uma fada, mas agora deu chabu, ela virou gu. O que vocês acharam? Coitado, né, rapaz? uma história de amor no Wasteland aí. A gente agradece de novo aí, o esforço do Ben, what's his name. E aí, Rafa? Tô chorando de emoção aqui. Ele conseguiu transformar a trilha sonora incrível em alguma coisa, tipo, pós-apocalíptica. Aquele cara, o ogro que fica teu amigo lá no Vault 3. Oh, my friend, it's me! Tocando violão e cantando essa música aí. Acho que encaixou bem com o espírito do jogo, mas então, depois dessa, a gente tira aí um minutinho, dá uma viradinha aí, Zabuzeta, por favor, pra gente entrar no episódio 127 pra valer, vamos lá. Então tá aí, episódio 127 começando pra vocês. Deixa eu já passar a bola pro Fernando. Pô, Fernando, você anda ocupado pra caramba, cara. A gente durante a semana tenta conversar com você e tal, mas você tá sempre muito atarefado. Então eu sinto como se eu não conheço mais você direito, não sei mais aí o que você faz da vida. Conta pra gente o que você andou aprontando nas últimas semanas, com games ou sem game. Ah, não, eu ando cortando cabelo, pintando unha. Durante a semana, confesso. Realmente eu não te conheço mais. Você tá cortando cabelo, você é uma pessoa diferente. Que eu lembrava. Pois é, ando polindo os pelos do nariz. Bom, desde que eu voltei do Japão, a gente tem alguns milestone-chave. Ou seja, o cara larga o trabalho pra trás, vai pro Japão, quando volta, tá tudo amontoado. Quase. Por exemplo, eu ando entregando as minhas tarefas em tempo, assim, até sobrando, e por causa disso eu tô ajudando times que estão um pouco mais atrasados. Sua recompensa é mais trabalho. Por um lado é bom, né? Por um lado é tipo, Fernando, né? Podia ajudar a gente aqui. Por outro lado é, porra, me deixa quietinho aqui que eu tô cansado. Não, porque a gente senta, faz, dá um maior gás pra entregar as coisas, qualidade, etc, etc. E existem outras tarefas que são mais iterativas, então às vezes de tanto usar o pessoal acaba concluindo que não é tão legal e precisa mais iteração. E como a gente já não tá mais em pré-produção, a gente tem que gastar recurso adicional, né? Pra conseguir dar um boost, né, em algumas tarefas. É tudo muito mais contado, né? Uma vez que você entra na produção propriamente do jogo, né? Exatamente. E aí, essas duas últimas semanas assim, foram super, super corridas, assim, durante a semana. Entendi. Aí, tanto que eu tava até falando pro pessoal aqui do Girard pro Rafa, que, tipo, o meu hype do Fallout, tipo, eu sei que esse jogo sai terça, assim, sabe? E eu vi uma imagem do Lego... De Lego do Garage Kit, que é um cacapo. E é tipo, é isso que eu sei, sabe? Nas últimas três semanas, assim. Entendi. Você tá se mantendo fora do circuito, até de propósito, talvez, né? Pra não atrapalhar. É um pouco. Não, mas é tipo, se eu passasse fazendo o hype durante o dia da porra, eu não consigo fazer muita coisa. É exatamente o que tá acontecendo com a gente, né? Passa o dia inteiro hypando essa porra, consegue fazer mais nada. Mas então, assim, de jogos, você também não tá tendo tempo de jogar, que não tem nada assim que tá te estressando? Não, não chego em casa, na real. Tá bom. Não, jogando um pouquinho de Persona 3, jogando League of Legends, peguei o Dead or Alive 5. Pra brincar um pouco. Lembra que eu falei que eu tava jogando Monster Hunter de noite, assim? Aham. Uhum. Então, você, filho da puta, né? Foi me indicar Puzzles and Dragons, certo? E aí, fodeu, né? Fodeu. Não consigo mais jogar outra coisa de vai noite. Vai dizer que não é muito legal, cara. Mas eu tô jogando mobile, que é... Eu acho que é free to play, então. Né? Acho que é. Nem lembro se eu tive que pagar alguma coisa ou não, mas acho que é free. E... Então vou te adicionar como amigo. Você joga no iOS ou no Android? No iOS. Ah, então tá. Vou te adicionar lá como amiguinho pra gente trocar ideia. Mas bem maneiro, é muito addictive, muito viciante, você sente um pouquinho daquela ideia do Pokémon, de colecionar, mas também toda a parte da level up e evoluir os bichinhos é muito mais, assim, direto, eu sinto que eu tenho muito mais controle e é muito legal, então tá recomendado aí também, se já a recomendação do Seco já não era suficiente, eu também tô viciadinho agora em, pelo menos os últimos 3, 4 dias assim, em Puzzles and Dragons, graças a você, filho da puta. E você, Rafa Cunha, cuidado pra não cair aí, hein? O que você tá jogando essa semana? Se é que tá jogando alguma coisa, fala pra gente. Expectativa de Fallout 4, que eu sei que é absurda, mas vai lá. Hype infinito, né, pro Fallout Total. 4. Eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é ler o Reddit. Ler o Reddit? Nossa, a que ponto chegamos? Eu tive que entrar no subreddit do Fallout 4, e é legal, assim, que a comunidade, pelo menos lá tá legal, eles evitam spoiler entre si, né, tipo, se alguém dá spoiler, a própria comunidade bane o cara e tal. Mas vai dar spoiler do quê? De alguém que tá jogando antes? Tem um monte antes? De gente jogando já, cara. Ah, tá. Tipo reviewer que você fala e tal? Não, teve loja que quebrou Street Date. Clandestino, assim, entendi. É tipo lojas pequenas, principalmente de alguns caras jogando, tipo, foi na Austrália, ou acho que é na Espanha. Aham. Uh-huh. Lojas menores quebraram Street Date e tem gente jogando já, assim. Caralho. Botando vídeo, botando foto. Daí tem algumas coisas que tem um pessoal que tá jogando que a gente boa, faz tipo, ask me anything, sabe? Entendi. Daí o pessoal pergunta coisas e eles falam. Se é spoiler, daí os caras não falam. Então, tipo, a comunidade é interessante. Até tô vendo o Reddit de outra maneira, assim. Eu não curtia muito, mas tô gostando. Pra te ver o nível, né? O cara muda o estilo de vida só pra saber mais do jogo, assim, sabe? Uau. Ele trai os seus princípios, né, Seco? Porra. Rafa, conta pra gente uma coisa que você aprendeu sobre Fallout 4 no Reddit, que não é spoiler, que você não sabia antes de acessar o Reddit. Tem uma, assim, que você pode destacar? Eu não sei se isso é spoiler de gameplay, assim, né? Mas digamos, mas é que uma coisa que eu não sabia é que a armadura agora é por parte do corpo, né? Eu acho que como era no Morrowind, né? Pernas, braços, cada parte do corpo mesmo tem uma armadura diferente e tal. Então, isso não é spoiler realmente, até porque se você baixar o Pip-Boy, uh-huh. o app, que vai acompanhar o jogo, você já tem um modo demo nele antes de você conseguir conectar com o jogo, onde você vê um arranjo de armadura que é dessa forma que você falou. Pelo que eu entendi lá, se o demo do Pip-Boy tá correto, você pode ter um jumpsuit por baixo, isso. que é corpo inteiro, e pedaços de armadura por cima, que aí são perna direita, perna esquerda, torso, braço direito, braço esquerdo, cabeça. É o que parece que você vai uhum. poder fazer, né? Bom, mas também, na hora que a gente tá falando disso, a gente já sabe disso tudo, né? Porque a gente tá jogando já. Pois é. É meio awkward, né? Porque... é estranho, né? A gente vai falar o que mais do jogo que todo mundo vai estar jogando. É igual quando tem um podcast sobre futebol e a partir daquele dia onde sai o podcast, não aconteceu ainda pra quem tá gravando, mas já aconteceu pra quem tá ouvindo. Sacou? Então é meio foda. Eles simplesmente não falam daquele jogo. Mas então, cara, pra que perder mais tempo, né? A gente quer falar de Fallout mesmo. vamos pra frente, vamos falar mais de tudo que tá acontecendo aí, Fallout 4 e o que mais que a gente possa ter selecionado pra falar no episódio 127 hoje. E aí, no assunto principal de hoje, a gente não consegue deixar de estar inspirado pelo que a Bethesda está fazendo com relação ao Fallout 4, mas aproveitando também, né, uma pergunta que um dos nossos patronos deixou pra gente aqui, na verdade, vários patronos comentando a mesma coisa, como a campanha de marketing do Fallout 4 está sendo bem feita, como que o hype pra esse jogo está realmente sendo alimentado por ações pontuais aí que a Bethesda está fazendo, e aí isso inspirou a gente a trazer um assunto aqui um pouco mais amplo do que isso, mas é quase uma desculpa rapado pra falar mais de Fallout 4 igual o episódio passado, mas a gente quer realmente falar do papel do marketing, como que você cria hype pros jogos, ou às vezes como você faz um mau trabalho, né, de fazer isso também, a gente pode ter exemplos sobre isso, tudo mais que a gente, que vier à cabeça aqui com relação a marketing nos jogos, que eu acho que é até importante a gente esclarecer uma coisa, assim, que muita gente, eu acho que não sabe, marketing é muito comum que a verba que você gasta com ele seja, assim, no mesmo patamar da verba que você gasta fazendo o jogo, você ouviu direito mesmo, então vamos dizer, um jogo que custa 30 milhões de dólares pra fazer, não é incomum que gaste-se outros 30 milhões de dólares só com marketing, dependendo, claro, do tamanho do projeto, mas projetos que custam 30 milhões pra fazer, geralmente também demandam um investimento de marketing muito grande, e isso é algo que a gente vê na indústria como um todo acontecendo já desde 2008, 2009, quando a gente teve aquela crise, né, um pouco maior aí do consumo no mundo inteiro, muitas empresas de jogos, elas passaram a lançar menos jogos pra poder gastar mais com cada jogo, com relação a marketing, desenvolvimento, marketing principalmente. E aí com isso meio que fazer com que os seus maiores lançamentos fossem ainda maiores e talvez cortar um pouco dos lançamentos menores, o que você pode argumentar que para a indústria não foi uma coisa saudável, porque são menos jogos sendo feitos. Para os desenvolvedores eu acho que foi muito ruim, causou muito dos fechamentos de estúdios que a gente viu e pessoas ficando sem emprego, mas é uma realidade. A gente pode até, em outra situação, falar desse assunto especificamente, mas o que eu queria falar hoje é mais sobre o papel do marketing. Esse é um exemplo de algo que foi ditado pela indústria e começou a acontecer. E realmente, se você falar no FIFA, no Mass Effect, no Fallout 4, hoje em dia a verba que é gasta com marketing desses jogos é uma coisa absurda. É aqui na América do Norte, os jogos estão na televisão o tempo todo, estão nas séries mais assistidas, estão no UFC, que é um esporte que cresce muito, né? E tá sempre, cara, todo UFC pay-per-view tem lá uma propaganda de um jogo e tal. Halo 5, por exemplo, tava assim em tudo quanto era lugar recentemente também, na mídia, né, aqui na América do Norte. Então eu queria conversar sobre isso, assim. Vamos começar, Rafa, Fallout 4, hype infinito. Por quê? O que que você acha que a Bethesda, em particular, tá fazendo? Porque, claro, os fãs também vão contribuir muito, mas você, como o provedor do conteúdo, tem que dar algum material. Então, o que que você acha, assim, o que que você destacaria que a Bethesda tá fazendo, que tá gerando esse hype tão absurdo pro Fallout 4? Eu acho que eles, desde se provou um sucesso, né, de usarem a marca Fallout, que eu tava vendo uma entrevista, que eles, no Fallout 3, estavam considerando fazer um jogo pós-apocalíptico deles mesmo, assim, sem a marca, né? Nossa! Eles se questionaram dentro da empresa se valia a pena usar a marca Fallout, que Fallout, que é isso, cara? Ninguém mais liga pra isso. Fallout, esse jogo é velho, mas daí eles decidiram que não, que Fallout era sobre, valia a pena, sabe? Porque sim, eles conseguiriam criar um universo rico e tal. Eles fizeram, né, apostaram, né, foi um gamble lá e deu certo. Afinal de contas, a guerra nunca muda. E eles continuaram capitalizando nisso, sabe? Com material, com vídeo saindo toda semana, focando em coisas que entrou em meio que standard hoje em dia, né? Que é customização. Por exemplo, o fato de que Minecraft ficou tão famoso. Por quê? Porque o jogo é feio, sabe? Então por que Minecraft é legal? Porque possibilita tu criar coisas que não existiam antes, sabe? Pô, vamos botar esse elemento ali também, sabe? Deixar com que as pessoas comecem a se imaginar o que seria possível. E quando deixa as pessoas imaginarem sem uma prova, porque ninguém me jogou ainda, né? Te salva as pessoas que tiraram o jogo antes, serviu, ninguém jogou. Então fica, cria aquele negócio, será que dá pra fazer isso? Será que dá pra fazer aquilo? E isso encoraja as pessoas a falarem sobre customização de armas. Pô, quantas milhões de armas dá pra fazer, né? Ou sistema novo, mudando o sistema de skill. Pô, será que vai ficar legal? Será que eles vão destruir tudo? Ou não, o sistema de perks. Quando eles anunciaram, né, aquele pôster gigante com todos os perks, né? É, que eu imprimi e coloquei na minha parede, né, da EA. Exatamente. Isso é verdade, não é? Tô nem sacaneando, não, é sério. Exatamente, que ele é ao mesmo tempo um negócio de artístico, né? Porque os Pip-Boys são bonitinhos, fazendo as coisas que eles fazem no jogo e tal. E é uma coisa legal, assim, de ter. E ao mesmo tempo é a tua árvore de progressão no jogo, né? Daí gera essa especulação de, pô, qual que eu vou pegar? Vai pegar isso? Pô, esse aqui é legal. Pro meu build é massa porque eu sou mais stealth. Ah, não, cara, eu vou fazer um cara melee. Ou seja, tu tá dando esse material pras pessoas se compararem e especularem. Ou seja, tu tá dando toda essa força pra comunidade interagir entre si. E isso vai criando spoiler orgânico, assim, sabe? Não é? Eles não investiram numa propaganda no Super Bowl, sabe? Não investiram. Ele é mais dar o material pra própria internet se embolar no hype, sabe? Viraliza, né? E eu acho que você acabou tocando nessa primeira resposta já num ponto que eu acho crucial, que é o hype, ele é tanto alimentado tanto pelo que você mostra, mas muito mais pelo que você não mostra. Uhum. Pelo que você deixa pra interpretação da galera. Porque exatamente. Você dá o exemplo do perk chart aí. Não tinham nomes os perks. Muitas dessas imagens, algumas já eram repetidas de outras versões do jogo, mas outras não eram. Uhum. E a galera meio que especula. E mesmo as que são conhecidas, tem efeitos adicionais, até pelo fato de você não ter mais as skills, os perks. Agora você tem que fazer mais coisas, né? Cada perk. E isso te gerou, igual você falou, especulação muito grande. E da mesma forma, você simplesmente discutir sobre o que pode ter sem ter certeza daquilo que tem é algo muito poderoso. Vou passar a bola rapidinho pro Seco pra perguntar pra ele. Você sente isso com relação aos hypes dos jogos? Você se sente compelido também a falar do que vai ter, do que não vai ter? E, ou se você quiser falar até de como a BioWare faz isso, que eu acho que também é uma empresa que tem, né, um know-how muito grande desse assunto. Fala pra gente o que, que você acha de hype marketing nos games. Eu realmente não faço isso, não. Eu não fico perdendo meu tempo imaginando não que vai ser. Não perde o seu tempo. Eu não sei, assim, não... Que tapa na cara, hein, Rafa? Desculpa, mas assim... Eu não sou como vocês, que tem tempo pra isso, não. Não, na real é que não... Como é que posso dizer? Eu acho que existe toda uma mágica, né, quando você boota o jogo pela primeira vez, sabe? E descobrir tudo o que tá acontecendo, isso é uma coisa nova, assim. Concordo com você, até aí. E eu acho que quando a gente pensa muito no que vai ter ou não vai ter, a gente pode ter decepções, sabe? Ou às vezes surpresas. Pode criar uma expectativa que é do tamanho de um bonde, e aí quando o jogo, que às vezes é muito bom, mas não é aquilo tudo que a expectativa criou, que a culpa disso é do hype, você acha que pode estragar. E tem outra coisa também, às vezes, eu já vi isso acontecer, de tá todo mundo tanto em hype que quando você bota o jogo, você não acha aquela coisa, mas você não fala, assim, porque todo mundo acha fantástico, assim, sabe? Uhum. Que foi o que aconteceu com o Skyrim, por exemplo, pra mim. Tipo, eu esperava, porra, um novo Elder Scrolls, foda, todos os Elder Scrolls são animal, não sei o que, botei, tipo, ah? E aí todo mundo, não, o jogo é animal, o jogo é melhor, o jogo do planeta, tá vendendo pra caralho, não sei o que, tipo. Você acha que no caso do Skyrim, o hype meio que nublou o julgamento das pessoas? Um pouco. Você tá acusando as pessoas disso, Seco, é sério? Um pouco, rapaz. Tô botando um pouco. O cara da parede, né? Não, mas eu entendo, e eu acho que no caso do Skyrim, eu observei muito parecido com o que você acabou de falar também, Seco. Então, por exemplo, Fallout 3, quando eu botei a primeira vez, pra mim foi, tipo, fenomenal, assim, sabe? Mas esse pegou todo mundo de surpresa, né? É, ninguém esperava Fallout 3. Não, mas assim, teve... É, mas se você lesse os reviews ou fizesse qualquer outra coisa, você ia... todo o começo do jogo ia ser spoiler, assim, sabe? E aquele começo, assim, é uma coisa que te faz ter vontade de jogar de novo, assim, só pelo começo. Então, é uma coisa mágica que eu acho que existe, assim, nos jogos, que um pouco desse pessoal ainda muito atrás de informação especular demais... Por um lado é legal, porque você cria razão para as pessoas conversarem, etc, etc. Mas para mim, como gamer, eu acho que eu crio toda uma expectativa que pode não estar alinhada com o jogo. Então eu prefiro pegar e jogar o jogo pelo que ele é e não pelo que eu acho que ele vai ser ou pelo que meus amigos dizem que ele vai ser, sabe? Entendi. Tipo, até o Shadows of the Damned foi um desse, assim, sabe? Ah, comprei e não sabia absolutamente nada sobre o jogo, só que ele era alguma coisa parecida com o Resident Evil. E quando eu vi o Senso de Humor, anos 80, um monte de homenagem a muitos filmes, assim, foi um mind-blowing, assim, pra mim, sabe? Aí depois que começa a ler alguns reviews, você vê, você começa a discordar e tal, mas você já tem a sua opinião, assim, sabe? Entendi. O Shadows of the Damned, abrindo parênteses aí, o melhor jogo do Suda 51, na minha opinião. É fácil. Né? Muito bom, mas eu acho que esse é um caso muito diferente, né, de um Fallout 4. O Shadows of the Damned não dá nem pra dizer que ele foi um hit, mas alguns jogos são o que a gente chama dos sleeper hits. É o jogo que ninguém esperava e ele chega e é foda, né? O Shadows of Mordor é um dos mais recentes que eu lembro, né? O Shadows of Mordor da Warner. E Bioshock, por exemplo, foi um jogo que, apesar da gente saber que era um sucessor espiritual do System Shock 2, System Shock 2 não era muito popular na época, né? E poucas são as pessoas que fizeram essa conexão. E muita gente foi surpreendido, eu confesso, até eu mesmo, pelo Bioshock, que é um exemplo que eu lembro muito, assim, de ser o contrário do que a gente tá falando. Não tinha hype, e aí quando chegou foi muito bom e a gente, né, tem essa sensação, talvez seja uma coisa única, assim, de você realmente se surpreender com um jogo de tanta qualidade. Mas jogos como Fallout, principalmente o 4 agora, dada toda o hype, vamos dizer, o resultado do 3 e do New Vegas, ele não tem nem essa opção de ser um sleeper hit. Porque tudo que você falar de Fallout 4 em qualquer lugar vai ser motivo da galera exagerar e ficar louca, então... Mas, ainda assim... É, mas isso é fanboyzice mesmo, assim, né? Não tem como evitar. Esse é o ponto que eu ia chegar. É uma coisa que não tem como evitar. Você pode gostar, não gostar, você pode querer, como jogador, fazer ou não fazer, mas como o publisher, né, do jogo, que é que, principalmente quem tá envolvido nessa parte toda de hype e marketing, você não tem opção, assim. O máximo que você pode fazer, você pode fazer um mau trabalho de fazer um channeling dessa energia que a galera vai ter pro seu jogo, ou você pode fazer um bom trabalho de fazer isso. Mas não tem opção de você não atender isso. O único jeito seria você não anunciar. Você anunciar, ó, gente, o jogo sai amanhã. Entendeu? Que ninguém vai fazer também. Não, então... não me entendo mais. Eu acho isso incrível que tem, tipo, que você pode mostrar uma imagem de uma garagem com uma armadura pendurada. E, tipo, ter 1 trilhão de posts em 15 minutos sobre isso, sabe? É. Tipo, mostra o quão o pessoal ama a sua IP, assim. Eu vou dizer, assim, que eu acho fenomenal. Até eu achei do caralho, sabe? Eu vi o primeiro trailerzinho lá na cidadezinha, achei bem engraçado. Achei legal pra caralho. Uhum. Mas, assim, eu digo só que eu não tenho mindset de dive in, assim, sabe? Tipo, entendi. Jogar virtualmente na minha cabeça aquele jogo, assim, sabe? Posso dar um contraponto, assim, meio como advogado do diabo, meio como... O fanboy? Não, isso, vai. Talvez seja como fanboy também, mas pra ser justo, assim, né? Tu tava falando antes do, por exemplo, Skyrim, que eu acho válido, apesar de eu saber que eu discordar de ti da qualidade do Skyrim, eu acho Skyrim um jogo excelente, mas só pra dar o ponto de que tu tava falando que esse hype, né, de antes disso, ah, que o jogo vai ser foda, que o jogo vai ser foda, as pessoas buscam essa informação, alimentam, criam essa expectativa, né? E daí quando o jogo sai, duas coisas podem acontecer, né? Ou o jogo não é o que eu queria, não era as minhas expectativas, ou entregou as minhas expectativas, esse jogo realmente é foda. Eu acho que daí tem uma terceira, que é o fato de tu não querer entrar no hype, mas por causa disso tu não tem informação suficiente, tu espera uma outra coisa. Por exemplo, tu pode estar jogando Skyrim esperando o Morrowind, que não é, é um jogo totalmente diferente, sabe? Mas por que tu não entrou no hype, ou, entre aspas, de tu ir buscar essa informação, de tu ter que saber mais sobre o jogo, e ler sobre o jogo, e ver os vídeos, e ler o Reddit, ou seja lá o que for. Tava esperando uma outra coisa que não é aquilo que ele é. Daí quando o jogo realmente sai, puf, não é aquilo que eu esperava, não é tão bom quanto o outro jogo. Mas daí, realmente, isso não é o outro jogo. Então acho que talvez o hype nesse sentido, essa criação do hype, seja uma coisa até saudável, porque quanto mais tu se informa, claro, tem a possibilidade de tu ser misguided, né? E tu tá esperando uma coisa que não é verdade. Que o jogo não é daquele jeito. Mas daí, pô, se a publisher mentiu pra ti, daí é foda. Daí já é outro problema. Entendeu? Mas se é o fato de que tu leu, se informou e sabe o que esperar, eu acho que é mais saudável, assim, sabe? Eu vou atrás dessa informação pra saber o que esperar. Por exemplo, é uma coisa que me decepcionou muito no Bioshock Infinite. Foi o fato de que tu não poder alterar elementos do cenário, hackear coisas ou usar elementos pra, como tu podia antes pra manipular o level como antes. Eles nunca anunciaram que teria isso, sabe? Mas eu esperava isso porque é Bioshock. E daí isso me decepcionou, porque eu não tive essa informação, sabe? E é uma das coisas que mais faz o nome Bioshock nesse jogo não fazer muito sentido. Exatamente, sabe? E num caso de um Fallout, por exemplo, Fallout novo, pô, eu adoro os minigames de hacking e de lockpick. Eu adoro. Assim, é uma das minhas partes preferidas do jogo. É um minigame, mas eu adoro fazer isso. É uma das coisas que eu mais queria saber no início era, tem isso? Daí quando eu fiquei sabendo, tem, e é exatamente igual ao Fallout 3. Pô, isso já me deixou mais tranquilo. Uma coisa a menos pra me decepcionar. E ao mesmo tempo aumentou meu hype. Uhul, mais hacking minigames, sabe? Sabe? Não, mas eu acho que aí tu tá tocando um ponto que, tipo, são duas core mecânicas do jogo que se você tirasse ia descaracterizar o jogo. Como o Bioshock Infinite fez. Pegou uma mecânica core do jogo, tirou e descaracterizou. Mas eles nunca falaram, tipo, como é que eu posso dizer? Se você joga Bioshock e a core mecânica fosse hacking, você tira totalmente o hacking do jogo, você vai decepcionar todo mundo. E se você fizer, mesmo que você anunciar que tirou, parece negativo, então eles vão anunciar. Eles não iam ter nunca falado isso. Tipo, ninguém vai anunciar isso. Eles queriam que os otários comprassem o jogo. Entendi. Não, mas, ô, Seco, você tá tocando no ponto que eu acho que é a resposta pro que o Rafa falou, que a gente tem duas coisas bem diferentes aí. Informação e especulação. Informação, o publisher controla o quanto dela ele vai dar. E aí o Rafa tem razão. Você fica de fora do hype, você vai perder a informação. Você pode até não querer saber essa informação, igual você que tá falando, ah, eu prefiro às vezes só jogar o jogo e julgar por ali. Mas a informação às vezes te instrui sobre se você acha que deve comprar esse jogo ou não. O problema é que junto da informação, que às vezes é pouca, né? Muitas vezes ela é bem pouca, vem muita especulação. E aí é o problema que o Seco tava falando, ah, eu não quero me colocar numa posição onde eu estou esperando que o jogo vai ter XYZ e quando não tem, me decepciona. Eu não quero nem pensar se vai ter XYZ ou não até eu jogar pra não estragar essa experiência. Então acho que os dois pontos são válidos. O difícil é você separar a informação da especulação. Você consumir a informação sem se deixar muito levar pela especulação que pode realmente estragar a experiência. Mas, cara, nada é por acaso, eu acho. Acho que os publishers, eles já são muito astutos hoje em dia de saber o quanto de informação eles vão te dar, pra deixar um tanto de especulação no ar, pra gerar esse efeito que a gente, por exemplo, no Fallout 4 tá vendo. E aí eu vou confessar, cara, eu pendo para o lado do Seco, mas no caso do Fallout 4 eu tô totalmente com o Rafa aqui. Tá sendo muito gostoso participar do hype. Até porque esse hype antecipado, a gente já tá se divertindo com o jogo sem jogar o jogo, sabe? Pô, eu e o Tio se divertimos um monte no Skype falando coisa e trocando ideia de build. Ah, eu vou fazer isso, pô, acho que no primeiro playthrough eu vou tentar fazer isso. Pô, viu que legal essa mecânica que agora é desse jeito? Pô, isso já é divertido antes de jogar. Na nossa comunidade no Google Plus, a galera também, a gente, cada um posta uma coisa diferente sobre o jogo. Nossos ouvintes, como o Ben What's His Name, até a música do jogo mandou pra nós. Realmente tá sendo muito gostoso, assim, de participar. E isso, tomara que isso não tenha nada aí que estrague o jogo pra mim. Acho que não, hein? Essa altura, quando vocês estão ouvindo isso, eu já vou estar sabendo. Correio do Podquest está de volta aqui, onde a gente responde as suas perguntas. Lembrando que o Correio do Podquest ele só existe porque vocês, melhores ouvintes do mundo, tornaram possível lá no patreon.com/podquest. O objetivo de $500 foi atingido e aí, por isso, todo episódio regular do Podquest tem respostas às suas perguntas. Então, nós temos e-mails e temos também perguntas deixadas pelos patronos lá na comunidade do Google+. Lembrando que você não precisa ser patrono para mandar as perguntas. Só mandar para contato@podquest.com.br. Mas se você for patrono e preferir colocar a sua pergunta num fórum público, é lá na nossa comunidade do Google+, que é exclusiva para os patronos de $3 ou mais. Então, para saber mais, só entra lá no patreon.com/podquest e ajudar a gente aí. Vamos selecionar algumas perguntas para responder hoje. E eu achei que foi bem divertido quando a gente fez no episódio passado, que a gente saiu lendo as perguntas meio que sem fazer nenhuma curadoria delas antes. Foi engraçado. Então vou fazer isso de novo. Agora, 5 segundos atrás, escolhi a pergunta que o Seco vai responder pra gente. O Ramon Bernardes pergunta pra você o seguinte. Seco, recentemente saíram notícias dizendo que a Sony não tem planos pra fazer mais jogos first party para o PS Vita. E aquela desculpinha de que, mas tem muitas third parties ainda fazendo jogos para o Vita, não sei que third parties são essas. E, na opinião do Ramon, a Sony ligou o foda-se para o portátil dela. E aí ele queria que a gente falasse desse mercado portátil que, em contraste, né, eu acho, pelo menos, que o 3DS tá se dando muito bem. E você, inclusive, esteve no Japão, onde você falou de mobile. Eu imagino que portátil também seja algo muito forte lá ainda. Queria que você desse sua opinião. Você acha que a Sony tá realmente abandonando o Vita? E se ela está certa em fazer isso ou não? Eu não acredito que ela esteja abandonando o Vita. Acho que ela está só focando no que está dando mais certo, que é o PS4 e tudo ao redor do PS4. Por exemplo, ninguém reclama que a Apple não faz jogos first party, por exemplo, saca? Por um celular deles. Poderia dizer que é equivalente, assim, sabe? Eles estão dando um meio pra alguém fazer um jogo. Pode ser que eles façam um jogo ou não, mas não vejo uma ligação direta, assim. Outro exemplo é a Valve, né? Que há muito tempo não faz jogo nenhum e tem uma plataforma onde os outros publicam jogos. Bom, eu jogo Vita bem frequente. Então, por exemplo, tem muita empresa japonesa. Uma das mais compilações de jogo deles é NES. Eles fazem bastante RPGs, assim, às vezes até 2 ou 3 por ano. Eu sei que, tipo, tem um monte de empresa fazendo joguinho, assim, sabe? Eu acho que é bem alimentado, jogos indie também. Eu acho que um AAA investimento da Sony para um jogo por um console tipo o Vita acaba sendo bem custoso para os padrões de qualidade dele. Até vejo porque eles não fazem jogo. Não sei se ia fazer alguma diferença se o Vita fosse a última bolacha do pacote. até porque, por exemplo, tudo que a Nintendo faz é repetido, então, tipo, é muito baixo o risco que eles fazem. Inclusive, se não me engano, um dos últimos jogos de... Não, o último Zelda que saiu pro DS. Ah, esse foi o Triforce Heroes. Tipo, todo mundo falou que foi um Zelda necessário, assim, sabe? Então é melhor que não faça, assim, do que fazer qualquer coisa, assim. Nesse lado, assim, não tô vendo alguém ganhando, tipo, as empresas botando de lado. Eu acho que simplesmente eles estão dando prioridades para as coisas que estão dando certo. Já a Nintendo, a única coisa deles que dá certo é o DS, atualmente. Então eles têm que focar no que dá certo e, tipo, eles estão focando, assim, sabe? Não vejo como tacar o foda, assim, sabe? Entendi. Você acha que é muito mais uma questão de mercado mesmo? Essa é a base de usuários, isso é quanto custa fazer um jogo com a qualidade que você precisa ter no PS Vita e essa conta não fecha pra maioria dos casos, então não vamos fazer. Tipo, tem um monte de empresa que faz jogo pro Vita, muito jogo pro Vita, e eles estão satisfeitos porque eles continuam fazendo, então quer dizer que alguém tá ganhando dinheiro. Porque pra eles essa conta fecha no azul, e pra Sony, pra determinados jogos, vamos fazer um novo Uncharted pro Vita. O quanto vai custar e o que vai vender não fecha, não bate. Não é diferente do Wii U, por exemplo, é por isso que tem tanto poucos jogos pro Wii U, porque o pessoal olha pra base instalada do Wii U, o quanto custa fazer um jogo daquela qualidade e, entendeu? Se não for uma coisa muito específica, porque só no Wii U que vai funcionar e que você acha que vendendo, sei lá, 1 milhão de cópias vai se pagar, você não tem como fazer, vai fazer, entendeu? Não é que você não goste do Wii U, entendeu? É uma questão simplesmente do mercado. É o caso, eu não gosto do Wii U, mas isso é fora do assunto. Mas você vive comprando jogo do Wii U só pra... Quando tem jogo, né? A gente até tenta comprar. Thank you. próxima pergunta aqui vem do Mário Bigode. Esse é o apelido do ouvinte. Isso aí, o Mário, aquele, mandou pra gente um e-mail falando sobre a influência dos jogos casuais nos jogos AAA. Então ele dá exemplos aqui de Plants vs. Zombies Garden Warfare, pegando uma franquia casual, levando pra um jogo supostamente AAA. Ele fala da Blizzard. Eu achei muito, muito interessante esse ponto, Rafa, e é onde eu acho que eu gostaria que você comentasse. Você enxerga a Blizzard como indo cada vez mais pro lado do mercado casual, com Hearthstone, Heroes of the Storm e agora o Overwatch, que a gente até nem comentou, Overwatch, que recentemente na BlizzCon, aí você aproveita e pode falar da BlizzCon se você quiser, foi anunciado, né, que vai sair pros consoles, não vai sair pra Mac, tem preço agora, mas o ponto do Mario Bigode é o seguinte, que esses são jogos muito mais voltados para um público mais casual do que costumeiramente era o público da Blizzard, pelo menos com Diablo, outros jogos que eles faziam, Warcraft, jogos de estratégia. O WoW você pode usar como o balanço dessa equação aí, que é um MMO mais popular do mundo disparado e que atingiu muita gente que nem jogava outros games. Queria que você falasse assim das trajetórias da Blizzard um pouquinho e da BlizzCon se você quiser, e se você concorda com o Mario Bigode de que a Blizzard está indo cada vez mais pro lado casual. Eu não diria que a Blizzard está indo casual, hardcore, eu diria que a Blizzard é uma das poucas que é inteligente o suficiente para não botar jogadores em buckets. Esse é casual, esse é hardcore. Eles são tão no mercado há tempo suficiente, eles têm o budget para poder investir, né, em Sim. fazer jogos que capturam uma audiência, seja lá a que for, sabe? E os produtos que eles fazem têm um nível de polimento tão grande, eles funcionam tão bem e têm uma ressonância tão boa com vários tipos de audiência que eles fazem sucesso por isso. Não é por causa que o mercado casual é maior ou o mercado é hardcore é maior. Essa distinção tá, aos poucos, deixando de existir. Eu acho que esse mercado casual que se diz foi bastante acentuado, sei lá, talvez de uns 8 anos até recentemente, porque com o advento de celulares, né, smartphones que jogam jogos e cada vez mais gente tendo poder aquisitivo para poder ter videogame, muita gente que não jogava começou a jogar, e as Sim. pessoas que envelheceram, que cresceram jogando, né, crianças cresceram jogando, continuaram jogando, mas com menos tempo para ser um jogador hardcore, entre aspas. Ou seja, eles tiveram que casualizar a própria o tempo deles, né, de não poder uhum. jogar com uma frequência, ou não poder dedicar um nível hardcore pro jogo, né? Então, eu acho que isso deu um boom, assim, né, no mercado casual, entre aspas, porque pessoas que nunca jogaram, pô, legal, Angry Birds aqui, ou sabe, alguma coisa assim. Até o mercado mobile tá virando mais e mais hardcore, no sentido de ir pro outro lado, não necessariamente virando hardcore, mas atingindo esse equilíbrio, que eu acho que é o que a Blizzard faz excelentemente, assim, uhum. né? De que um jogo como Wolf, por exemplo, que é a flagship deles, né? Que é o principal produto da Blizzard. A máquina de dinheiro. É a máquina de dinheiro, por quê? Porque tanto tu ser um jogador casual que entra pra pescar, que entra pra fazer umas questzinhas, que entra pra botar coisas no teu bonequinho, quanto o cara que quer competir em alto nível e participar do campeonato mundial de WoW competitivamente, tem espaço pra tudo isso, sabe? O Rafa falou uma das coisas mais hardcore do WoW como se fosse uma coisa casual, que é pescar, velho. Pescar é a coisa mais hardcore do jogo. Não, mas fácil. Tu pode jogar ela do jeito que tu quiser, entendeu? Pode jogar isso do jeito que tu quiser. É, mas aí não é o easy to learn, hard to master, que a Blizzard é a melhor... Não, e as pessoas que entram no WoW só pra ficar com os amigos, assim, que é mais casual do que isso, Sim. o cara não tá nem interessado em jogar, ele só tá querendo hangout com os amigos. O próprio Hearthstone, sabe, que ele é puramente um jogo de carta que usa contexto de Warcraft nas cartas, e ele é um jogo que ele, assim, ele é bem fácil de entender, porque as regras estão nas cartas. A regra é, tu pode jogar a carta de um custo do teu mana no teu turno, e pronto, essa é a regra do jogo. Magic. Magic. É um Magic muito simplificado, Exatamente. Mas eles... Não dá pra tirar o crédito deles terem acertado em cheio no quão complexo precisa ser pra atrair a maior parte, o maior número possível de pessoas. Exatamente. Não tô aqui discutindo se é novo ou não. É bom, sabe? E eles pegaram uma coisa que funciona, que provou que funciona, que é o Magic, e fizeram a arguably, né? Dá pra dizer, porque muita gente pode dizer que é até melhor que Magic, em algum sentido, sabe? É, porque melhor é justamente relativo. Exatamente. É melhor, é mais fácil de jogar, é melhor, atingiu mais gente. É um sistema mais interessante? Talvez não. É, pro Magic, por exemplo, ter manas diferentes diferente é importante. Pro Hearthstone eles se perguntaram, é importante a gente ter tipo de mana diferente? Não, corta. Então, um mana pra tudo e tá pronto, sabe? Isso já simplificou a barreira muito, sabe? Que é um recurso, tu tem recurso, tu pode usar a carta, tu não tem, tu não pode usar e pronto. E a regra de como as cartas se usam tá na carta, tu lê ali e pronto. Isso é extremamente simples de usar, e o meta, né, como que tu pode usar a combinação de carta e os combos ou as sinergias entre cartas, e isso torna o jogo extremamente complexo, sabe? Eles têm essa gama de qualquer pessoa pode jogar, sabe? Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer nível pode pegar qualquer jogo da Blizzard e jogar, sabe? O StarCraft é um exemplo, por exemplo, eu jogo StarCraft, eu jogo só história, jogo no Easy ainda, que eu acho legal. Normal, acho esperado, legal. Né, Rafa? Isso aí esperado, não é novidade. Não é novidade, é o jeito que eu gosto de jogar, eu jogo porque eu gosto da história de StarCraft, eu gosto de sci-fi, eu gosto de criar a minha basezinha, de criar os personagenzinhos, sabe? E mandar eles pra batalha, morrendo, eu gosto de jogar a história, mas o StarCraft é um esporte, sabe? Sim. Na Coreia é coisa séria de milhões não só, de dólares. Né? Olha aí, o StarCraft tá no mundo inteiro agora. Como eles levam a sério em alguns países, como na Coreia, por exemplo, é extremamente hardcore. Ou seja, qualquer jogo da Blizzard, sabe, é isso. Então, eu acho que, pra responder a pergunta, eu acho que eles não é que eles estão indo mais casual. Eles sempre foram ser espertos o suficiente pra não botar jogadores em buckets diferentes e criar um jogo que ele é tão bem feito. E por isso que jogos da Blizzard demoram muito tempo pra ser feito, né? Um jogo normal dele, sei lá, é um ciclo de desenvolvimento de 5, 6 anos, a média 5, 6 pra eles. É o curto. Isso, a média talvez seja 7 anos. Quanto tempo demora cada jogo deles, sabe? É. Enquanto eles não atingirem esse equilíbrio de que qualquer pessoa pode pegar o jogo e jogar em qualquer nível, o jogo não tá pronto pra eles, sabe? Então eles são uma das únicas, talvez, empresas que existem que entenderam isso. Que praticamente todo jogo que lança é um hit fudido. Né? Por que que é um hit? Porque todo mundo pode jogar. Porque eles têm sorte. Não, é isso aí. Eles jogaram uma moeda e falaram, não, vai dar certo, investe tudo aí. Agora, essa aqui é para só os ouvintes mais atentos e hardcore do podcast, hein? Se Magic fosse como Hearthstone, que o mana não tivesse cor, Seco tinha ganho aquele torneio em Curitiba, hein? Maldita Lagoa Espelhada. Pod Quiz. Pod Quiz musical tá de volta aqui. No episódio extra não teve leitura de e-mail, não teve Pod Quiz musical, porque não é pra isso que ele serve mesmo. Mas nos episódios normais do podcast, é claro que a gente continua a nossa gincanazinha aqui de músicas dos games. Na semana passada, se vocês se lembram bem, o Rafa falou que quem acertasse esse jogo, que foi ele que deu a ideia, ganharia o respeito dele. E talvez um algo a mais aí que depois ele negocia com vocês. Então vamos ouvir que música foi essa que foi tão importante assim e que o Rafa prezava tanto e achava que pouca gente iria acertar. Vamos ouvir. Rafa, fala pra gente que jogo é esse. Fear Effect. Fear Effect. Ele deu um monte de dica lá e algumas pessoas acertaram. O primeiro de todos lá no nosso podcast.com.br, comentário no episódio 126, foi o Fernando Santos. Esse acertou de primeira, então tá aí. Respeito do Rafa pra você, Fernando. seja lá o que foi isso, né? Respeito é o nome novo do vibrador dele. Vinícius Curto também acertou, nosso patrono. O Gian Francischini. Aí um cara que eu acho que esse cara sabia de antemão, hein? Chitou. Rafael Kunen. Chegou lá e botou, Fear Effect, porra. Por que você não pode fazer isso? Confirmar pras pessoas que tá certo antes de acabar a brincadeira, porra. E aí, depois dele, então, o Della Agostinho, claro, depois que o Rafa entregou até o Della Agostinho, acertava. Tô brincando. O cara chamado Pão de Queijo, nome bem original. E o Diego Queijin, será que é o mesmo do Pão de Queijo? Não sei. É primo. É primo, tipo, pão de queijo. O Diego Queijin também acertou. Esses foram os 7, né? Contando o próprio Rafa Kunin, que falaram lá Fear Effect. Pois é, o que você tá fazendo, cara? É que o primeiro já acertou pra mim, já acabou o já acabou. Ali. É o primeiro que acertar. É porque já tem um outro podcast, que a gente não vai fazer propaganda dele de graça aqui. Não, tô brincando, é o Matando Robô Gigante, abraço pra ele. Ele já tem uma brincadeira que é o F5. Quem manda o primeiro comentário no post do episódio é mencionado no episódio seguinte. Só por ter mandado o primeiro comentário. Então a galera fica dando F5 na página até aparecer sacou, o episódio. Então aí eu pensei, pra só premiar o primeiro, tudo bem que depois que o primeiro fala, aí fica fácil pros outros. Ainda mais quando ele acerta. Mas tudo bem, a gente continua brincando. Faz de conta que é uma brincadeira justa, não tem prêmio em dinheiro mesmo, foda-se. Aí um dia a gente pode até pensar num podquiz musical hardcore aí com prêmio em dinheiro. Mas não, por enquanto, né, o Patreon tá sendo suficiente pra nós. Mas essa semana tem mais uma musiquinha. Essa aí o Rafa não deu pitaco, não. Fui eu que escolhi. Mas o Rafa deveria saber qual é. A pressão. Vamos ouvir então aí o podcast musical dessa semana. Porra, Rafa, tá muito fácil, né? Puta que pariu, eu já ouvi essa música antes. Milhões de vezes, com certeza. Fernando. Isso é um Zelda. É um Zelda. Então, não vou dizer que sim, não vou dizer que não. Vou deixar pra galera tentar adivinhar aí o podcast musical dessa semana. Lembrando, é o comentário no episódio 127 no podcast.com.br ou tweet para @podcastbr. Finaliza então aí o episódio 127 do podcast. A gente falou de marketing, de hype, mas ó, a gente tem muito tempo mais não que a gente vai correr lá pra jogar Fallout 4. Mentira que quando a gente tá gravando não saiu ainda, mas o Rafa e eu podemos brincar de Fallout 4, né, do hype, como a gente falou aqui. O Seco não gosta de brincar, pessoa séria, né, uma pessoa compenetrada. Compenetrada, eu sou compenetrada. Muito compenetrada, né? É, eu não tenho tempo de ficar brincando com meu amiguinho online. Não, tem mais o que fazer. O Seco trabalhando duro aí no Mass Effect Andromeda. Saiu mais um trailer hoje no N7 Day, que é o dia que a gente tá gravando esse episódio, no sábado. Mas então, queria agradecer todo mundo que tá dando esse apoio fantástico pra gente, tanto no Patreon, pra quem pode contribuir no patreon.com/podcast, quanto pra você, ouvinte, que simplesmente divulga o nosso podcast pra gente atingir ainda mais gente. Muito obrigado. Por favor, continuem fazendo isso pra gente crescer ainda mais e fazer mais conteúdo pra vocês aqui, trazendo mais podcasts pra todo mundo. Mas então, obrigado, Fernando Seco, pelo seu tempo, um abraço pra você. E vamos falando um pouquinho mais essa semana aí, que eu fico com saudade, Seco. Ah, não, a gente fala assim, mas aí o problema é que daí você vai ficar o tempo todo falando de Fallout 4. A gente podia talvez fazer um party falando de Fallout 4, só que o Rafa só joga em Xbox One por causa da luz do controle, então... Então, podia estar todo mundo jogando na mesma plataforma. Você comprou o PS4? Aham. É, pois é. Mas tudo bem. Você comprou pro Vita? Ah, quer dizer, pro Wii U? Fala sério, rapaz. PS4 na véia aqui? Queria que tivesse pro Wii U. Não, não queria. O Rafa, não. Você vai comprar pro Xbone, Rafa? Já comprou, pô? Não, que ele pode cancelar o pre-order e pegar na plataforma correta, né? Não vai fazer isso. Da forma correta. É, porque aí a gente podia jogar junto, velho. Mas você é um difícil, né, cara? É um cara? Jogo que tem um co-op muito bom, né? Sim, pois é. Não, não precisa, né, cara? É só todo mundo botar e ficar rindo ao mesmo tempo. Porra, aqui, ó, pisei na merda. Lá pro dia 12 ou 13, quando chegar o seu jogo, avisa pra gente que a gente pode começar a fazer alguma coisa juntos não, aí. Não, vai, pro Natal ele chega, não tem problema. Pro Natal. Mas o Rafa e eu já estamos jogando aí desde meia-noite do dia 10. Rafa, vou liberar você então pra ir lá fazer mais hype de Fallout um pouquinho e quando chegar dia 10, meia-noite, a gente se vê, beleza? Então tá bom. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Giliar Lopes se despede aqui. Tchau! Isso aí, Seco. Nunca imaginava que você tinha essa voz de barito, né, Seco? Aham. Voz de... Com saco, é isso?